Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Paralisia cerebral é o tema central do Seixal Saudável de hoje. Para nos esclarecer todas as dúvidas sobre esta problemática, temos connosco em estúdio o presidente da Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal, José Patrício, vai responder às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Todos os anos surgem aproximadamente 200 a 250 novos casos de paralisia cerebral em Portugal. Por isso, eu começaria logo por perguntar o que é exatamente a paralisia cerebral. Essa é uma pergunta que certamente vai, a resposta vai esclarecer muita gente, porque quase ninguém sabe o que é paralisia cerebral. É uma incapacidade que resulta de lesões do sistema nervoso central, lesões essas que não são progressivas, portanto, surgem e depois não evoluem de uma forma negativa. E essas lesões levam a que haja perturbações do controlo, quer da postura, quer do movimento, e depois aqui o que temos é um espectro muito variado de gravidade. Temos situações muito ligeiras, com pessoas que praticamente não se nota que têm paralisia cerebral, até situações muito complexas de estarem profundamente comprometidos em termos motores. Uma situação que também convém destacar é o facto de, a maior parte das vezes, na maior parte das situações de paralisia cerebral, afetar a componente motora e não a componente cognitiva. Há sempre uma certa tendência, quando as pessoas olham para alguém muito comprometido em termos motores, associar que também tem um déficit cognitivo. E muitas das vezes isso não acontece. Efetivamente, as pessoas têm um desenvolvimento cognitivo normalíssimo, têm uma inteligência como todos os outros, só que têm um corpo que não reage e que não é controlável muitas das vezes. Quais são as causas associadas à paralisia cerebral? É assim, são variadas consoante o momento em que ocorre. Há causas que estão associadas à gravidez, porque a paralisia cerebral pode surgir, as lesões podem surgir durante a gravidez e aí pode ser por exposição a tóxicos, infecções que a mulher grávida apanha. A maior parte das situações devem-se e surgem na altura do parto e imediatamente após o parto. E aí devem-se a causas de problemas do parto, partos mais demorados, situação de asfixia, etc. E um grande conjunto, digamos assim, de pessoas com paralisia cerebral são precisamente os prematuros. Portanto, quem nasce prematuro tem, logicamente, mais probabilidade a vir a sofrer desta incapacidade do que todas as outras crianças. Depois, no pós-nascimento, também surgem situações, muitas das vezes por traumatismos cranianos, por asfixias, por infecções que vão surgindo ao longo da idade, mas já são situações, digamos que, mais pontuais e menos comuns. Em muitos dos casos, em muitas das situações, não se consegue determinar qual é a causa, porque é que surgiu, o que é que aconteceu, onde é que aconteceu, se foi durante a gravidez, no parto, pós-parto, não se consegue determinar muitas das vezes a causa. E os principais sintomas? É assim, não podemos propriamente falar de sintomas, uma vez que não se trata de uma doença. Podemos falar de um quadro clínico, digamos assim, porque a maior parte das crianças, jovens ou adultos com paralisia cerebral, são saudáveis, independentemente da incapacidade que têm. De qualquer das formas, vamos entender os sintomas pelo quadro clínico que se desenha à volta. Temos situações de espasticidade, ou seja, uma rigidez muscular muito acentuada, que dificulta, logicamente, o movimento e a própria coordenação dos movimentos. Temos situações em que há movimentos involuntários completamente descontrolados e, portanto, que a pessoa não consegue efetuar os movimentos mais simples, como agarrar num copo para beber água, porque não tem controle sobre ele. Temos situações de problemas de coordenação e de equilíbrio, e depois temos muitas outras situações associadas. A epilepsia é muito frequente nas pessoas que têm paralisia cerebral, há algumas com problemas auditivos também, dificuldades alimentares, infecções respiratórias, tendo em conta que há dificuldades de movimento e o movimento é muito condicionado, portanto também há maior suscetibilidade a apanhar infecções respiratórias e tantas outras coisas que vêm associadas que são como que parasitas, digamos assim, da incapacidade que as pessoas têm. Existe já algum tratamento? É assim, não podemos falar de tratamento para a paralisia cerebral. Existem, aliás, nós na associação, com os nossos pais, digamos assim, vivemos um drama que é aquilo que é mais fácil vender, que é o sonho e vender a esperança. Há intervenções que se podem fazer no campo da reabilitação terapêutica. Porquê? enquanto são muito jovens, estamos a falar de crianças pequenas, há uma certa plasticidade do sistema nervoso central que vai assumindo determinadas funções que estão comprometidas. Mais tarde, é essencialmente importante para evitar as más posturas, as malformações, resultantes de anos e anos de posturas incorretas. E, portanto, deve haver este acompanhamento terapêutico, quer em termos de fisioterapia, começando pela terapia ocupacional quando são mais pequeninos, terapia da fala, etc. Devemos ter esse acompanhamento. Uma cura, não podemos dizer que exista. Talvez no futuro, começam-se a dar agora os primeiros passos em alguns campos, mas estamos muito longe, existem experiências e animais daqui até chegarem às experiências humanos e haver resultados. Temos muito caminho, a ciência ainda tem muito caminho a percorrer. Esta questão da reabilitação é precisamente a grande lacuna que nós vivemos aqui no distrito de Setúbal, porque é dos poucos distritos do país que não tem um centro de reabilitação destinado a pessoas com paralisia cerebral e não só, outras doenças neurológicas. Apesar da Associação de Paralisia Cerebral da Almada Seixal, à qual eu presido, estar a fazer um esforço para construir aqui um centro de reabilitação que dê resposta a esta população, tal ainda não foi possível. Temos um terreno que foi cedido pela Câmara Municipal de Seixal, temos um projeto de arquitetura feito, mas falta essa resposta. Falando agora um pouco mais sobre a vossa associação, que apoios disponibilizam atualmente? Principal apoio: amizade, cor e alegria de viver. Isso é a nossa filosofia e a nossa maneira de estar na deficiência. Tudo um bocadinho cansado do cinzentismo que rodeia a problemática da deficiência, como se estivéssemos sempre de mão estendida à espera de caridade. Não é isso que nós tentamos transmitir. Nós tentamos transmitir que, independentemente da incapacidade de cada um, essa pessoa pode viver feliz e vivem efetivamente felizes. E as famílias que têm também esses problemas dentro das suas casas também podem viver felizes. Para isso, procuramos proporcionar vários apoios. Os apoios às pessoas com paralisia cerebral e às suas famílias na superação das barreiras que surgem sempre no cotidiano, barreiras sociais, barreiras arquitetónicas que vão sempre surgindo, promovendo a integração escolar dessas crianças e desses jovens em igualdade de oportunidades a todos os outros que se encontram nas escolas, promovendo a integração social, proporcionando apoio jurídico para as batalhas legais que muitas das vezes surgem entre as famílias e tantos agentes económicos, proporcionamos esse apoio. Entramos também no campo das ajudas técnicas, cadeiras de rodas, portanto, aqueles equipamentos essenciais para que uma pessoa tenha qualidade de vida, uma pessoa com paralisia cerebral e que esteja condicionada em termos motores, é fundamental. E um dos nossos projetos mais queridos, que é a parte do desporto adaptado, proporcionamos a todas as crianças, jovens e adultos que nos procuram, com qualquer deficiência, independentemente de ser paralisia cerebral ou não, procuramos proporcionar-lhes a prática desportiva com caráter de regularidade. Para isso temos uma escola de bócia, com 23 atletas a praticar a modalidade com regularidade. Temos a natação terapêutica, levámos o bócia para as escolas aqui no Conselho de Seixal, num projeto que envolve todos os alunos da escola e todos os que queiram participar, independentemente de terem capacidade ou não. Para o ano que vem vamos alargar a mais concelhos aqui à volta. Fazemos estudos de acessibilidades domésticas, portanto, nas casas das pessoas, damos orientação sobre o que é preciso mudar nas suas casas para adaptar à realidade que têm em casa. Fazemos estudos de acessibilidades a nível institucional, em escolas, em entidades públicas, privadas, sempre que nos solicitam, nós fazemos esses estudos, damos algum apoio. E o tal campo da reabilitação, que estamos a dar os primeiros passos e que seria o nosso objetivo maior, que era a construção do centro de reabilitação que desse resposta a esta população. Resta só perguntar onde é que vos podemos encontrar. Podem-nos encontrar em muito sítio, a começar pelas ruas, porque nós, no que diz respeito ao desporto, procuramos fazer muita atividade também fora de portas. Sempre que o tempo permite, as condições climatéricas o permitem, nós saímos com os nossos atletas para a rua, com o objetivo de, por um lado, que a comunidade conheça o que é o desporto, a modalidade bóssia, que a comunidade possa experimentar também a modalidade, que jogue com os nossos atletas. E, efetivamente, isso é a integração social que nós pretendemos. Ou seja, nós, ao proporcionarmos respostas para esta população, não queremos criar ao mesmo tempo um gueto e desenvolver atividades só para eles. Não, as atividades têm que ser para todos e abertas a todos. Fora isso, a nossa sede funciona na Amora, na freguesia da Amora, Rua Rodrigues Lapa, número 2A. Podem-nos também procurar no Facebook, basta meter APCAS, APCAS, e facilmente vão dar à nossa página ou então ao nosso site www.paralisiacerebral.org. Ficam então os contactos úteis da Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal para quem precisar de ajuda ou quiser simplesmente saber mais sobre esta problemática. O Seixal Saudável regressa dentro de uma semana para o tentar ajudar a combater o endividamento. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.